91,5 Rio na Rua, no seu rádio. Voltando aí, mais uma rodada aqui, mais um bloco com a Andressa do MPL Rio de Janeiro. Então, a gente estava discutindo aqui, a gente queria entender um pouco o papel do MPL, por ter sido meio que aquele que puxou os grandes atos assim, em junho. E depois toda aquela confusão, as pautas difusas que ocorreram até o momento em que o MPL se retirou das ruas por causa da agressão, das agressões que houve, assim, de movimentos protofascistas na rua. No meio disso, a gente teve alguns slogans como não é por centavos, é por direitos, ou não são só 20 centavos, esse tipo de coisa. E a gente pensando, não, mas 20 centavos, você está colocando uma nova camada, novos milhares ou dezenas de milhares abaixo da condição de poder acessar o transporte e, portanto, acessar toda a cidade, plenamente a cidade. E, enfim, como você vê essa coisa aí? Porque também o MPL clama principalmente pelo direito à cidade, mas então 20 centavos é o direito à cidade. De fato, houve uma disputa de pauta, né, entre a direita e a esquerda, e junho não dá para dizer quem saiu vencedor, né? Ambos saíram com seus ganhos. Assim, o MPL não saiu da rua exatamente porque houve o ataque protofascista, né? Saiu porque conseguiu reduzir a tarifa, e naquele momento a gente queria reduzir a tarifa, né? A gente apresentou a tarifa zero, que é um modelo que a gente defende há anos, mas que a grande maioria da população não conhecia, né? Era mais a galera que era do MPL mesmo que sabia que a gente estava defendendo a tarifa zero. Então a gente lutou contra o aumento da passagem e deixou bem claro desde o início, assim, que reduzir, revogar o aumento, a gente sai da rua. Mas já apresentando a tarifa zero, olha, isso que a longo prazo a gente quer. Então a gente saiu da rua porque esse objetivo já havia sido corrido, já havia sido alcançado. E de fato, né, a gente fazia questão de bater na tecla é por 20 centavos, sim, porque, né, essa questão de querer tirar o foco dos 20 centavos foi uma tática da direita, né, de querer despolitizar aquelas manifestações e puxar para a pauta deles e etc. Por isso que, no nosso caso, a gente fazia questão de defender que, sim, era por 20 centavos naquele momento. A gente acha que em junho não era possível, né, conseguir já o tarifa zero. As pessoas estavam conhecendo, tendo contato, o primeiro contato com aquela pauta ainda. Então, era preciso vários debates, as pessoas lerem, conhecerem mais. É isso que a gente vem tentando fazer desde lá, né, tentando fazer com que isso fique mais forte e tal. E, de fato, assim, não sei se dá para falar que teve algum vencedor ou algum perdedor, né? Que apesar da esquerda ter conseguido revogar o aumento. E, de fato, né, 20 centavos faz diferença, porque o IPEA já divulgou um estudo que 39 milhões de brasileiros não têm condições de usar o transporte público. Atualmente. Ele fez essa pesquisa antes de junho. Então, 20 centavos ia ser, sim, muito caro para muita gente, ia barrar muito mais pessoas, né, de andar. Então, tem sempre uma classe média, né, que, tudo bem se aumentar, se tiver ar-condicionado, se tiver não sei o quê. Não é tudo bem aumentar, né? A gente depende de tarifa zero, que é para todas as camadas da população terem acesso à cidade, assim. E aí, nesse sentido, não é por 20 centavos, é pelo direito à cidade, né? O direito de ir e vir. Mas existe uma perspectiva de se voltar às ruas? Porque, ao mesmo tempo que é por 20 centavos como estratégia esse ano, é pelo direito à cidade e todas as questões de fundo que envolvem os 20 centavos. E se existe um pensamento de que isso em algum momento se torne a pauta? Você falou que tem um processo de formação, de difusão das informações, mas ano que vem, por exemplo, em algum momento se pensa isso como uma estratégia de se voltar às ruas pelo passe livre ou por essas questões, especificamente por essa questão do passe livre? É, por hora agora a gente está ameaçando mais um aumento, né? Agora por 30 centavos. E inicialmente a gente vai fazer mais uma luta contra o aumento, e apesar de ainda estar fomentando a tarifa zero. Aqui no Rio de Janeiro, um vereador lançou o projeto de lei, né, tarifa zero, ele está rondando na Câmara. E, na verdade, é muito do que vai acontecer, né, nas ruas, sexta e nessa jornada de lutas, né, que a gente sentindo a força do movimento, e caso isso venha a começar a ser votado na Câmara especificamente, e aí sim que a gente vai ver, né? Mas não é algo que a gente senta e define entre si, a partir de dia tal a gente vai estar pela tarifa zero. Acho que a gente vai sentindo a força de como está de toda a população, né? Eu acho que o que quem vai dizer que a hora pela tarifa zero agora é a população toda. A gente vai se percebendo quando amadurecer, como as pessoas estão tão certas do tarifa zero. A gente não vai perguntar, ah, você entendeu como é que vai funcionar o projeto de lei. Não, elas vão estar com tanta certeza daquilo, vão ter se apropriado tanto, que a gente vai sentir essa força nas ruas, né? Então, na verdade, as ruas é que vai responder isso. Isso é muito mais orgânico. Queria saber se do MPL, exatamente, você mencionou o projeto de lei sobre a tarifa zero, e também antes falou que é uma coisa que ainda vê como uma coisa distante, que é preciso isso ganhar respaldo da sociedade, não ser uma causa do MPL, ser uma causa, né, da população. E aí, queria saber qual é a expectativa em relação à esfera do político, né? Do político, assim, enfim, se acha que eles são capazes. Porque o MPL fala justamente, nós vamos tentar entender o que a sociedade espera. A gente depende, talvez isso defina se isso é uma luta contra o aumento ou já pela maior inflexão na tarifa zero, entendeu? E a resposta que as ruas dão, assim. Então, você acha que o político, ele é capaz de ter essa sensibilidade, ser um cara que responde dessa forma, ou se... Se tem diálogo. O vereador, o institucional, enfim, como o MPL está lidando com a política institucional, assim, atualmente, se acha que eles têm capacidade, ou se é uma vitóriazinha ali, pontual, ou como é, em que nível que isso pode ser brigado nesses canais. De fato, para a gente, não é uma questão de se o vereador tem capacidade ou não. Pra gente é claramente uma vitória das ruas, né? A gente tá lutando por um projeto de lei, a proposta é um projeto de lei, então ele vai ter que passar pela Casa Legislativa. E a gente pensa na Casa Legislativa e não nesse ou naquele partido, ou nesse ou naquele candidato, né? A gente sabe que, apesar da nossa demanda e a nossa pressão para que aquela demanda seja atendida, vai ter que ser uma força das ruas, mas ela tem que passar pela Casa Legislativa. Em São Paulo, eles estão tentando coletar assinatura, né, fazer para a iniciativa popular. Aqui no Rio, foi um vereador que lançou. Para a gente, na verdade, isso é só um detalhe, isso é só uma parte do processo. Assim, para a gente, o mais importante é isso vindo da população. E para a gente, isso veio totalmente da população, né? O projeto de lei aqui foi lançado após junho, então isso foi uma força das ruas, da comunidade, independente de quem seja, se é sensível a alguma coisa ou não. Bom, é interessante isso que esse Andrés falou, acho que toca nessa apropriação do espaço público, seja a Câmara dos Vereadores, que tem seus vícios, e todo esse sistema institucional, partidário, representativo, que é uma farsa, que a gente sabe, mas ao mesmo tempo tem que ser disputado de alguma forma, não disputado como um fim em si mesmo, né? Como um objetivo de tomar o poder, ocupar o lugar que está lá, mas disputado como um meio, como mídia, né? Como uma coisa que pode ser estratégica em determinados momentos, um detalhe importante em determinados momentos, para se alcançar uma meta, mas nunca um objetivo principal. Enfim, eu acho que isso passa também pela transparência, passa, eu acho que dois pilares fundamentais, a transparência da gestão pública e a participação, né? Que na verdade foram itens, foram pautas totalmente ignoradas, mas que na verdade são transversais a toda essa multiplicidade de lutas que foram convergindo esse ano. Assim, eu acho que se a gente vê a fundo de alguma forma a luta pela tarifa zero, a luta contra as remoções, a luta, enfim, até as lutas mais conservadoras, mais de direita, como corrupção e etc., passa por essa questão da transparência e da falta de participação, de como a participação política ficou sequestrada nesse modelo representativo de que dois em dois anos você vota e depois algumas pessoas são eleitas para decidir em nome da população. E aí, enfim, também saber ouvir se existe algum tipo de ação do MPL nesse sentido de acesso à informação, de buscar, comprovar tudo isso que está nas ruas e tudo isso que está se denunciando, enfim, em relação à questão do transporte público. Que eles vão tentar sempre, né, não nos deixar ter acesso, né, ao esquema deles, né, etc. Isso é óbvio, né, porque vai contra o interesse financeiro deles, eles vão sempre nesse sentido também. E o Tarifa Zero, né, ele não é só a questão da suposta gratuidade, né, se paga pelos impostos. Ele reivindica a municipalização e a gestão com participação popular, né, a gestão da população. Porque a gente acha que quem tem que gerir o transporte são as pessoas que utilizam, né, no dia a dia, que sabem os itinerários necessários e todas as coisas necessárias para aquilo. Então, para a gente, é importante que dentro da Tarifa Zero a gente consiga também a população fazer parte da gestão dos assuntos, que aí são as duas coisas, que são da transparência e da participação, que ficam bem claras. Assim, isso atrapalharia, né, bastante essa tentativa deles de ter cartel e etc. Na verdade, a municipalização acho que já acabaria com isso, né, automaticamente. Então, isso daria mais controle à população, né? Por isso que a gente é a favor que a gestão vá para a população nos transportes. Vamos botar mais uma do... Mais um Vândalos? Vamos. Uma homenagem. De Paiza Cabral? De Paiza Cabral? Não, pode ser de Paiza Cabral. Ou então bota as duas também. Bota homenagem ao prefeito aqui da cidade, o Paiz. O Paiz, tá. Já que a gente citou também a luta das remoções. Por favor, comecemos com o Paiz, então. O Paiz invadiu o meu barracão. De repente me encheu de gás. Descobri que era remoção. Minha casa foi toda ao chão. Apanhei dos policiais. O Paz foi provar que era valentão. Esbofeteou um rapaz. Quero ver essa aí na mão. Contra toda a população que reprova o que você faz. Não pensou em ti, não pensou em mim, não pensou em nós. Que contravenção, máfia do busão, ele está por trás. Dudu, como pode dormir em paz?

101,5. Rio na Rua, na Rádio Interferência. Fim do bloco 2.